E aí, Gama? É nóis, Mano RG, Preto Nagô, Guerreira Lilia. É nóis, velho. Salve, é salve nóis. A todas as quebradas. Em torno do sul, principalmente. Aí, Raimundão. Aí, diretamente lá da rua cabulosa, da marginal do céu azul. Aí, interno sul, rapaziada, pode crer, chega aqui. Porque aí, ó, quarteto de MCs e Afrodinâmica Rima. Oi. Tem uma história aí, pra contar pra vocês hoje, aí, ó. A parceria, DJ W Rap, Afrodinâmica Rima, quarteto MCs, o visionário. Conexão em torno sul do DF. E quarteto de MCs, Afrodinâmica Rima, no intercâmbio cultural. Se liga, estou falando do rap nacional. Céu azul ou pedregal, malandro não esquece. Curte de boa e cara, sem estresse. Passando a perna no sistema, pra nós não tem problema. Mas dois loucos entrando em cena, sem pedra, sem pó, sem B.O. Só camarada de responsa. Na gíria, sem pilha, ladrão segue a trilha. A matilha é foda, meu irmão. É cenário por aqui, ho ho, não tem feijão. Sem razão, perde o chão, o horizonte fica escuro. Na luta do muro, a Globo consegue furo. Playboy com o bagulho, em cima do muro, poucos pensam no futuro. Vi muita desgraça alheia, barraco de lona sem telha. Este lugar é uma bomba pronta pra explodir. Moleque de 12 acende o estopim. Queria caderno e caneta. Governo deu a escopeta. Na favela é muita treta. Treta, treta, treta, treta. As rosas murcharam. A dor do Calvário se tornou mais intensa. Aquela cruz não era Jesus como eu pensava. O homem pintou, fez o sete. E ainda quer manchar o azul do céu celeste. O Criador não depende de riquezas mundanas. O sangue escorre da favela. Pessoas carentes. Insanidade dos corruptos incompetentes. Se um dia se encontrassem na miséria do povo, roubaria com a arma e não com a caneta que fere milhares. Lembrei agora de zumbi quilombo dos palmares. Estou pensando e nem consigo raciocinar. Porque a bomba explodiu pro lado de cá. Sem choro, sem fita, sem vela. Não quero isso, não. A molecada da quebra. Palavras. Só palavras. Palavras. Firmeza total. Visão que visa, que vê, aqui manda o RG. Afrodinâmica rima, voz sinistra que revela no proceder. Neutralidade, atitude covarde, elucidação onde tão poucos procura a verdade. Não sou inativo, revis perigo, expressão facial. Sob pressão negativo, sem pretensão. É nós avante, acionista sem hesitar, irmão. Sem hesitar, irmão. A neurose dos meus versos são reversos da vida, ponto de vista. Minha viagem forma de rima, pai. Corre atrás e procura sua crônica destruidora. Atacadora com uma bomba atômica, satânica. Sua visão sob sua intenção com os parceiros e o mundo além. Mais do que convém, muito louco só é quem. Mais um sofredor que não confia em ninguém. Eu vejo assim. Cabra dois, o estopim. Se render ao desespero é o começo do fim. Clic, clac. O cego se fecha, o sangue ferve. O tempo voa e o perigo me persegue. É desse jeito, manipuladamente fraca. A paranoia é quem sobe desacreditada. Submissa talvez, ela sofreu ameaça. E o horizonte se esconde na visão embaçada. Mas toda data, veja bem. Guerreiras vão mais além da ilusão, da repressão, da humilhação, sem desespero. Caminho pela escuridão, ser visionário ou não, eis a questão. Palavras, nossas palavras, só pra falar. É até dragão, toma, é o azul, é nóis. Palavras. Palavras. Palavras. Palavras. Palavras. só pensativo. O visionário correrá o risco. Fora da realidade, um alvo fácil pro inimigo. Pois eis que me encontro aqui sozinho no conflito. Eis que me encontro aqui iludido. Dramático, dependendo da situação. Lunático, prisioneiro da imaginação, da ilusão. Parado, eu sou a própria contradição. Assim minhas quadras rimadas se tornarão frases em vão. Frases em vão. DJ W Rap, Afrodinâmica Rima, Quarteto MCs, palavras, palavras. Salve, salve a toda a rapaziada que tá presente aqui. Palavras, sem palavras, palavras só por falar.